5.13 Como funciona a geração de resumos executivos com inteligência artificial? A IA utiliza técnicas de PLN e algoritmos de aprendizado de máquina para analisar o texto original e identificar as informações mais relevantes. O processo geralmente envolve as seguintes etapas. 1. Análise do texto. A IA lê o documento e identifica as frases e parágrafos mais importantes, utilizando técnicas como análise sintática, semântica e de relevância. 2. Extração de informações. A IA extrai as informações-chave do texto, como os principais tópicos, argumentos, conclusões e recomendações. 3. Geração do resumo. Com base nas informações extraídas, a IA gera um resumo conciso e coerente, utilizando técnicas de geração de linguagem natural para garantir a fluidez e a precisão do texto. 5.14 – Exemplo de aplicação. Cenário. Uma empresa deseja compartilhar os principais insights de um estudo de mercado de 50 páginas com sua equipe executiva. Utilizando IA, o documento é resumido em apenas um parágrafo, destacando tendências do setor, oportunidades e recomendações. Prompt utilizado. Resuma o estudo de mercado de 50 páginas sobre o setor de tecnologia, em um parágrafo que destaque as principais tendências, oportunidades e recomendações. Resultado esperado. Um texto preciso e objetivo, com insights precisos que permitam à equipe compreender rapidamente os pontos mais importantes e tomar decisões informadas. 5.5 – Aplicações práticas e exemplos. Nesta sessão, exploraremos exemplos práticos de como a IA pode ser utilizada para gerar resumos de estudos de mercado, relatórios de projetos e documentos corporativos. Esses casos demonstram como ferramentas de IA podem otimizar processos e facilitar a tomada de decisões em diferentes cenários profissionais.